Bauru Lar, pisos e revestimentos, tudo em 10 vezes sem juros. ZYD 987, canal 228, em 93,5, Ativa FM, Penápolis, São Paulo. Ativa FM. Fazer aniversário é muito bom.